quando a estrada vai comprida e a gente pensa que a vida se torna igual à saudade, percebemos que a esperança não é mais que uma criança a brincar com a verdade. Percebemos que a esperança não é mais que uma criança a brincar com a verdade. Vou para a rua, vou para a rua descalça, dançando ao som de uma valsa que só eu consigo ouvir. Moro no peito de quem dança deste jeito, num sonho mais que perfeito, que não chega a existir. Fiz desse sonho meu lar, onde construo um altar cheio de santos e cruzes. São santos em que não creio, mas é neles que me leio quando se apagam as luzes. São santos em que não creio, mas é neles que me eleio quando se apagam as luzes. Em cada vela, em cada vela há um grito, onde um rasto de infinito fica de noite tarde. Eu sou a chama dessa vela, e só sei que dentro dela ninguém se atreve a morrer. Sou a chama dessa vela, e só sei que dentro dela ninguém se atreve.